Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, aquele que controla a especiaria, controla o universo! Aqui é Carlos Voltor e eu sou o Quizdat Haderach. Boa noite, pessoas. Aqui é o Sr. Kai. Tadinho ao caralho, meu nome agora é Moadib. Aqui é Eduardo Spor e eu tenho nojo daquele traje dos Fremen. Que nojo, é nojento mesmo. Aqui é Azaghal e eu não sei nada. Mais uma vez. Mais uma vez. Não, não, não. Mas dessa vez, ó, eu já participei de programas que eu não conhecia o assunto. Não dominava. Né? A gente vive as coisas e vai vendo. Então, né? Eu já vi Harry Potter, eu já vi filme do Asimov baseado. Mas dessa vez, meu irmão, eu não sei nada. Quando o Nego falou pra mim que ia falar sobre Dunas, eu achei que era Tieta, cara. Dunas é um motel. Falar que era um motel, é. Também pensei que ia falar do motel. Vamos lá. Vamos, né? Vamos falar sobre um dos maiores clássicos da ficção científica, Duna, de Frank Herbert, depois dos e-mails. Vamos. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. O livreiro, Azaghal. Exato. Vocês lembram do livreiro que trouxe o Nerdcast de Senhor dos Anéis naquele Natal de 2009, um presentão para os nerds? Naquele Natal do ano passado. Exato. Aquele longínquo Natal do ano passado. Sim, eles estão de volta em sua parceria Mega Boga com o Jovem Nerd, porque, Azaghal, estamos trazendo mais temas sobre livros. Isso mesmo. O livreiro falou: queremos patrocinar mais Nerdcast sobre livros para os nerds. Ó, porque a gente, pô, pelo amor de Deus, não tem facilidade maior do que essa? O que acontece? O livreiro completa um ano de idade. Exatamente. De existência, na verdade, né? Uhum. E tá cheio de novidade. O site completamente reformulado. E mais leve, eu percebi isso, na verdade. Mais leve. Que foi uma parada que, assim, quando os nerds foram pro livreiro, eles também ajudaram a dar um input sobre o feedback, né? O livreiro. Exato. O site podia ser mais rápido, o livreiro. Porra, vamos fazer o site ficar mais rápido. E eles ouviram todo o feedback de todo mundo, principalmente dos nerds que lotaram o livreiro na comunidade Jovem Nerd. E agora o site está completamente novo, cheio de features novas, Azaghal. Agora você pode fazer listas de livros, né? E não só botar o livro na estante. Exato. Mas ter listas na estante para ficar mais organizado. Você pode arrumar os livros, arrastar para cá e para lá e botar esse primeiro. E... Uh-huh. Que antes você só ia botando, eles iam se enfileirando. Né? Agora você tem pode acertar os livros. Tem o drag and drop. Olha, drag and drop. Mas você pode incluir fotos, vídeos, textos no seu próprio mural, no mural dos seus amigos, assim. Ele tá absorvendo mais esses features de redes sociais. Social media. Social media. Social media. Então, cara, vá conhecer o novo livreiro. Se você não conhece, vá agora olivreiro.com.br. E é muito legal, porque é um site que você pode conversar sobre livro, né? Exato. E dizer o que você tá lendo, o que você achou, trocar livro, emprestar livro, vender livro, comprar livro. E pra você se sentir em casa, tem uma comunidade gigantesca. A maior do livreiro. A maior do livreiro ainda, do Jovem Nerd. Clique aí no post, tem o link. Entre na comunidade do Jovem Nerd, tem muita gente falando sobre Isaac Asimov, sobre Tolkien, sobre todos os livros de interesse nerd. A gente pergunta: qual o primeiro livro que eu posso ler do Isaac Asimov? Tem muita gente que pergunta. Tem lá na comunidade a galera falando: o que é melhor do Tolkien? É melhor ler o Hobbit primeiro, o Senhor dos Anéis? Toda interação sobre leitura com o nerd você tem na comunidade Jovem Nerd no livreiro. Vai lá conhecer agora, muito legal. Nerd Tour, Azaghal, Nerd Tour, rolando o nosso sorteio de bugigangas que trouxemos dos Estados Unidos. Exatamente, através do Facebook. Exato, Festival de Legendas. Lembrando, você vai lá no Facebook da Nerd Tour, vai no álbum de fotografias do Festival de Legendas, bota uma legenda e concorre. A melhor escolhida ganha o prêmio que tiver ali. Exato. Certo? Fora isso, você pode, além das bugigangas, ganhar um PlayStation 3. Para tal, é necessário que você preencha nosso formulário. Exatamente. Se você já preencheu, fique tranquilo que você já está concorrendo. Fique ligado, preencha logo, não deixe para última hora. No fim do mês, vamos sortear ao vivo o PlayStation 3. Você vai ver no streaming. Tava até pensando em convidar alguém pra vir aqui no sorteio. Alguém pra vir aqui às 11 horas da noite? É, alguém de Curitiba, claro. Quem? Sei, alguém que as pessoas, né, falam, ah, o cara tava lá de testemunha. Um nerd? É. Ah, mas eles não vão acreditar, eles vão falar, ah, esse nerd aí, eu não sei quem é. Não, mas tem um, whatever, uma testemunha. Você não vai poder ganhar. Ele não vier. Pode ganhar, você não podemos. Então acesse a fanpage da Nerd Tour para ganhar suas bugigangas e preencha o formulário de pesquisa da Nerd Tour. Tem o link aí no post ou na vitrine do Jovem Nerd. Enquanto estiver valendo a promoção, clique aí e responda rapidinho. Em 10 minutos você já está concorrendo a um PlayStation 3. Fora isso, nós avisamos aos curitibanos e região metropolitana. Sim. Que no dia 23 de setembro... Quinta-feira da semana que vem... É, ou da semana passada. Pode ser também. Estaremos na Livraria Curitiba, no Shopping Estação. Olha só! Às 19h30. É um evento... E as pessoas estão perguntando por que a gente vai estar lá, né? Não, é... Calma. É um evento... da Editora Record, que Eduardo Spohr vai estar lá autografando a Batalha do Apocalipse, e eles nos convidaram, já que estamos em Curitiba, para dar uma chegada lá e dar rabiscadas também, quem quiser. Isso, o pessoal de Curitiba insiste e pede tanto. Então, estamos quinta-feira, aí. Dia 23, Livraria Curitiba Shopping Estação, 19h30, aparece lá, curitibano. E se você não quiser ouvir todo o resto da baboseira... O feedback do programa anterior, você pule para o minuto... 25 minutos e 3 segundos. Ok. Ok, vamos lá, relatório de e-mails, Slave Roboto, sobre o último Nerdcast, Sociedades Secretas, Azaghal. Isso. Muita gente reclamando que foi curto. Foi curto. Porque foi en passant. Esse foi en passant, verdade. É porque as pessoas não nos entendem. Nós soltamos uma isca. E agora as pessoas morderam a isca. As pessoas que fazem parte das sociedades secretas se revelaram. É verdade. Alguns com ira, outros com revolta e outros até com bom humor. Exato. Então agora nós sabemos com quem nós estamos lidando. É, tá vendo? Ah, rapaz, a gente não faz nada à toa. Você não viu o Blu-ray falando toda hora que não queria morrer? Porque a questão é o seguinte, nós sabemos muita coisa. Temos informações que a gente conhece, gente que já foi ex-maçom, cara. Não, e depois desse Nerdcast, o que a gente recebeu de informação aqui no e-mail, de gente que a gente conhece... Exato, então... Boa. Só que nós não somos burros, né? Cara, não, as pessoas acham que tudo é galhofa, que 3D a gente pode brincar com tudo. Não pode brincar com tudo, não, cara. Então, se essas coisas são secretas, tem algum motivo pra ser secreto. Exatamente, cara. E não vou ser eu, o paladino da verdade, que vou denunciar as paradas. Deixa elas secretas, cara. Deixa, então vai ver o Zeitgeist, porra. Exatamente, cara. Não venha querer que eu faça as denúncias e derrube todas as sociedades secretas do mundo, é, né, porque, cara? Porque primeiro elas derrubam a gente, né? Exato, porque no mundo existem consequências. Consequências. E nós recebemos e-mail com essas palavras, consequências. Exato, e recebemos um e-mail que dizia consequência. Ai, gente, tudo bem, tudo bem. Por esse motivo que teve aquela cirurgia no Nerdcast, né? Ah, e fora o bloco loucura total do 3D que a gente jogou fora. Então, se você tem muita curiosidade ou ficou esperando mais do Nerdcast, bem, a gente fez a nossa pesquisa, cara. A gente sabe das informações. Só que a gente quer preservar o nosso way of life. Way of life. Jovem Nerd, way of life. Nerds reclamam da falta de comentários sobre os lapidários, Azaghal. O clássico episódio dos Simpsons que sacaneia justamente as sociedades secretas. O Homer é iniciado na grande sociedade dos lapidários. E é sensacional, um dos dos mais clássicos episódios. Henrique Martins e Fernando Cazuo enviaram uma mega ilustração cheia de easter eggs sobre sociedades secretas e muito mais com o Jovem Nerd Azaghal. Tem aí, clique no post. Muito legal a ilustração deles, mas eu tenho uma dúvida, Azaghal. O que ele considera um easter egg? Diz que tem 18 easter eggs. Ele colocou no rodapé todos eles. Ah, porque, por exemplo, eu vi uma torre de Sauron. Isso é um easter egg? É. Ah. A gente falou no programa. Ah, quer dizer... Ah, então é o que relacionado ao que falamos no programa. Sim, sim. É o que eu entendi. É, muito bom. Muito bem bolado. Então, clique aí e ache os 18 easter eggs. Muito bom, cara. E os Nets perguntam se o quanto Mil Olhos de Tucano morreu. Senhor Tucano, onde está Mil Olhos? Ele está ocupado, que eu sei. Ele está trabalhando que nenhum filho é da puta. Isso, inclusive, foi um dos motivos que ele não conseguiu participar... É. Pois do é. Nerdcast de Sociedades Secretas. Ficamos desfalcados. Porque o cara tá... Tá na tá no sistema. Né? Tá no sistema. Lucas Yasumura, 41 anos, Jundiaí, São Paulo. Muito legal, é meio do Lucas, deu uma aula aqui. Lambda, lambda, lambda, também é um símbolo maçom. Porque lambda é a 11ª letra do alfabeto grego. E 3 vezes 11 igual a 33, que são os graus do rito escocês antigo. E aceito, pronto, vocês são maçons, seus nerds de aventais. Agora, será que ele é maçom? Eu não sei, mas ele sabe bastante coisa aqui, ó. Se existe maçom japonês? É claro que existe, porra. Eu não sei. A maçonaria hoje se denomina Sociedade Discreta. Olha aí, que ótimo. Discreta. Não tem mais razão de ser secreta, sendo que seus atos constitutivos são registrados publicamente em cartórios em qualquer país civilizado do mundo. A tripontuação, aquele negócio de botar 3 pontinhos na assinatura, é uma coisa de brasileiro latino-americano. Por conta da disseminação de um rito maçônico em nossas terras, o rito escocês antigo e aceito, que é cheio de símbolos e suas lojas são cheias daqueles ornamentos que até mesmo o maçom não consegue entender. Brasileiro maçom adora pôr os 3 pontinhos na assinatura. Olha aí. Os graus da maçonaria original são só 3. Aprendiz, que é o Enter the Apprentice... Companheiro, que é o Fellowcraft, e Mestre Maçom, que é o Master Mason. Seria como no Brasil seria o servente, o pedreiro e o mestre de obra. Exatamente. Que ótimo. A maçonaria original é inglesa, nascida oficialmente em 1717. Foram as vertentes continentais, principalmente a francesa, que inventaram outros graus. Notadamente, o rito escocês antigo e aceito, criado nos Estados Unidos, é que possui os famosos 33 graus. Certo. É bom porque é, você, quando você só tem 3 levels pra subir... Você gera você frustração, rápido, né? Não, ou então não chega nunca. Ou não chega nunca. E aí é uma decepção. Pra você equilibrar, você faz o cara subir de level isso. Constantemente, né? Até chegar ao epic level lá. O problema dos maçons mega bostas, Azaga, olha aí. Está no nosso processo mais do que falho da escolha do profano candidato a aprendiz. Mas olha só, não são maçons mega bostas, que senão as pessoas não podem ficar revoltadas. É. São pessoas mega bostas que fazem parte da maçonaria. Exatamente. Aqui no Brasil, principalmente, vale-se mais a escolha pelo interesse por dinheiro e status que pela contribuição filosófica e pensadora do futuro maçom. Mas é que tá. Os mega bostas que eu conheço não têm dinheiro, muito menos status. Isso é o mais preocupante, cara. É verdade. Isso é o mais preocupante. Isso é impressionante. Se fosse por interesse em status e dinheiro, eu até conseguiria entender, cara. Exatamente. Curiosidade. Hitler caçou maçons. Hitler caçava tudo que não era Deutsch. Né? É, inclusive, na Sérvia, ocupada durante a guerra, foram lançados 4 selos em 1942. Antes maçons, que era uma homenagem a uma exposição que rolou em Belgrado com ilustrações e gravuras anti-maçons. Olha só. Nazistas. Nazistas, né? Então... E aí tem, sei lá, uma mão esmagando uma cobra em cima de um esquadro. Caraca. Sério, cara? Muito maneiro, cara. Vários símbolos maçons sendo esmagados pelos nazistas. Olha só. E o Hitler, inclusive, mandou produzir um filme pra arrasar com a maçonaria chamado Forças Ocultas, que mostra um ritual de iniciação completo com todos os sinais e toques secretos. Tem 50 minutos e tá disponível na internet. Olha aí, tem um link do Dailymotion aí no post, se quiser ver o filme inteiro em alemão, provavelmente. Mas o cara diz aqui, olha, nesse e-mail dele, não existe nenhum Ultimate Secret dentro da maçonaria. Ah, olha só. Isso é caído, cara. Existe. Você que não conhece. Só no quem chegou 13º grau. Cara, é tão simples, olha só. existe uma sociedade secreta secular. Uhum. As pessoas têm curiosidade sobre a parada. Uhum. Você precisa passar por uma seleção, por uma iniciação pra fazer parte. Isso. Qual é o motivo que faz você entrar numa porra dessa se você não tiver segredos lá dentro? Exatamente. Então, vamos entrar aqui, passar por toda essa avaliação, por todo esse ritual de entrada, pra ficar aqui jogando bocha? Por exemplo, imagina se a gente entra na maçonaria e aí tem reunião toda quinta-feira e a gente tem que editar na Nerdcast quinta-feira. Exato. Por que que a gente vai na reunião? Tem que ter um, uma não, pra que, que a gente vai na reunião qualquer que seja o dia se não tiver nada secreto lá dentro, cara? Porra, eu vou entrar numa sociedade secreta com que intuito? Se não dominar o mundo. Não, vou entrar numa sociedade secreta de tricotar. Exatamente. Se você é uma sociedade que tem coisas secretas, uhum, é porque você tem algum objetivo. Se não, não é uma sociedade secreta, então você faz tudo às abertas, às claras. Então, o Nerd Power, você já sabe. Já, as pessoas já sabem publicamente qual é o objetivo da nossa sociedade. Dominar o mundo. Exatamente. As pessoas sabem. Nego fica cara, porque olha só, isso é uma sacanagem. Ou os caras que inventaram a maçonaria falam, vamos fazer uma parada foda? Vamos criar uma sociedade secreta só pra deixar nego curioso foda? A gente nunca vai fazer nada. A gente, lá dentro a gente conversa sobre dia a dia, conta piada. Mas saiu daqui, a gente tem que ser cheio de mistério. É, exatamente. Lá uma porra, nego, passa a mão na bunda do outro, rica, ri de sair líquido pelo nariz. Sai de lá, é tudo segredo, é tudo mistério, ninguém pode entrar. Não, porra, não é assim, né, cara? Exatamente. Outra curiosidade, todos, ele diz, todos os pretensos segredos da maçonaria estão revelados na internet em livros. Rola, cara. Há um caso de uma loja maçônica aqui no Brasil ter nascido apenas de uma pessoa que pesquisou a fundo e montou um grupo onde ele iniciava as pessoas pela internet, totalmente de forma irregular. Quer dizer, com muita pesquisa é possível fazer charlatanismo com a maçonaria. Sem pesquisa você consegue fazer charlatanismo com a maçonaria? Quanto mais com, né? Se realmente houver um maçom entre vocês, olha aí, peçam-no para colocar a mão direita espalmada com o polegar em forma de esquadro sobre o coração e confirmar as informações. Olha aí! Olha aí como tem negócio secreto. Olha como tem! Ah, mas é. Não tem, mas não tem. Agora tem que saber quais são as informações que tem que confirmar. É, mas eu quero o símbolo que ele tá falando, botar a mão com o dedo em forma de esquadro. Como é que é a forma de esquadro? Tu, assim, com o dedo pra cima? É, né? Faz um esquadro. Ah, então faz um ângulo reto com o dedão em relação à mão. É, o famoso esquadro, o ângulo reto. E aí bota no coração. É, porque... E confirma as informações. Assim. O que, que é confirmar as informações? Não, confirmar as informações é falar que ele tá falando a verdade. Mas não tá. Porque tem porque... muito segredo aí que você não quer dizer. Ah. Ou das duas, uma. Ou esse cara é Master Chief na maçonaria e tá tentando fazer contra-propaganda. Aham. Uhum. Né, dizendo que não tem nada, que somos um grupo de tricoteiros. Ou ele é esse maluco que fez a maçonaria na internet. O próprio. O Web Maçom, que pesquisou maçom. E... Túlio Abud Lemos, 27 anos, físico, Divinópolis, Minas Gerais. A Amorc, antiga e mística Ordem Rosa Cruz, não prega ou não alimenta a história sobre possuir a Vera Cruz, jovem. Ah, olha o direito de resposta. A Amorc é descendente da grande Ordem da Fraternidade Branca. Ó. Ordem de segredos que nasceu no Antigo Egito. Ok. O Harvard Spencer Lewis, nomeado no podcast como criador da Ordem, somente reorganizou os estudos da Amorc em livros sequenciados, dando uma nova roupagem à maneira como o conhecimento é transmitido hoje em dia. Em dizeres retirados do site da Amorc, a Ordem Rosa Cruz, Amorc, é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual dentro da tradição da cultura Rosa Cruz. Era isso que o nosso amigo falava, basicamente. Era uma parada interior lá dele. Mas tinha um negócio espiritual, tinha, com reencarnação e tudo isso. Tinha, mas ele era uma parada maneira pra ele. Sim. Ele era um cara legal. Não, mas boa. A sociedade secreta pode ser maneira pra qualquer um. Não, eu sei. A minha era maneiríssima. Nós, Rosa Cruzes, não cremos em nada que não possa ser provado mística ou cientificamente. Opa, já então já não era o caso dele. Né? O quê? O que pode ser provado... Não, peraí. O que pode ser provado misticamente? É, exatamente. Né? Eu não tô entendendo. Então vocês acreditam em tudo. Exatamente. A honrosa cruz não é imposto nenhum dogma. Uhum. O membro tem a opção de acreditar ou não em qualquer conhecimento. Peraí, eu quero saber o seguinte. Pelo que eu sei, você, pra ser Rosa Cruz, tem que ser aceito como Rosa Cruz. Você não pode simplesmente falar, agora eu sou Rosa Cruz. Sim. Não? Eu não sei. É o que essa pessoa que nós conhecemos que é... Ou era Rosa Cruz. Ah. Mas eu lembro que no dia que ele chegou pra mim, todo feliz, porque tinha sido aceito na Ordem Rosa Cruz. Ah, sim. Todo feliz, porque não era uma parada pra qualquer um. Ou então existe uma Rosa Cruz genérica e uma Elite Rosa Cruz. É, pode ser. Ele termina dizendo que gostaria que o comentário dele fosse lido no ar, tá lido, visto que a imagem passada pelo podcast foi de ridicularizar... Não, não foi. Essa ordem de qual faço parte, que tenho a intenção somente ajudar a... Não foi ridicularizar, cara. A gente brinca com tudo, não, cara. Não foi. A gente falou que era uma sociedade secreta. O que, que tem de ridículo nisso? Não tem nada, mas a gente brinca com as coisas. As pessoas se ofendem demais. Quando fala dos outros, é ha-ha-ha. Falou do Rosa Cruz, o cara já deve ter levantado as orelhas, né, cara? Relaxa, mano. Então, ele falou, a MORC é uma organização apolítica sem caráter religioso, não promove trabalhos sociais oficialmente e não tem intenção de ter representantes legais no governo de qualquer estado. A gente nunca falou que eles queriam isso. Não, de jeito nenhum, falamos isso. A gente só falou que era uma sociedade secreta, mais nada. Exato, e o Bluen falou que eles tinham uma Vera Cruz. Exato. Saber que eles têm, ele não sabe. Apenas LRS. Olha só. Sem informações. Não quero me identificar, pois isso poderá me prejudicar, mas gostaria de compartilhar algo. Beleza, não vamos dizer quem você é. Uhum. Eu trabalho em uma empresa onde quase todos os patrões são maçons. Nossa. Ou maçons. Maçons. Maçons. Desde a diretoria até os chefes menores. Só os peões... que não são iniciados. Mas o interessante mesmo é que há um certo tempo atrás eu fui convocado para participar de um evento que aconteceu na grande loja maçônica do estado de São Paulo. Ah, ou a GLESP. GLESP. Para os íntimos, diz ele. Aí ele diz que passou o dia no local preparando os materiais e ajudando o evento. Lá tive a oportunidade de perceber algumas coisas interessantes. Assim, o cara entrou numa loja maçônica de prestador de serviço? Foi. Cacete. Alguém tem que preparar as coisas. Mas os demolei, eles não servem pra isso? A arquitetura e decoração do prédio é mesmo a chique medieval, com quadros antigos, castiçais fakes, tapete por todo lado e o chão todo quadriculado. Uhum. No fim do dia, eu já estava cumprimentando todo mundo com aquele aperto de mão maroto dele. Como é que é? Você aperta a mão e bota o dedo indicador no pulso. Ah. Mas isso aí já deve ter caído há muito já tempo. Já caiu, cara. Né? Esse é pra você pegar quem acha você que é. Faz primeiro esse pra ver se o cara acha que é maçom. Aí, exato. Beleza. Se o cara não responder, tu faz o segundo, exatamente. Né? Exatamente. Tem o cumprimento também que você abraça e dá 3 tapinhas e troca de posição 3 vezes. Porra, mas aí é demorado. Né? Parece coisa de Monty Python, né, cara? Exato. Aí ele continua dizendo, quem tiver a malandragem pode tentar se passar por um maçom. É, só no primeiro malandrilso. Nível. Tá bom. Mas ele diz que os restaurantes da região conseguem descontos para os maçons. Os restaurantes de maçons, provavelmente. Mas você chega e cumprimenta o garçom. O garçom é maçom, sabe que você é maçom? A julgar pelo estacionamento lá da loja, né, maçônica, a galera tem muito dinheiro mesmo. Várias Mercedes estacionadas no local. Caraca, hein? Mas em São Paulo tem Mercedes de tudo que é lado, né, cara? Havia mulheres trabalhando na loja e participando do evento também, o que me faz concluir que aquela maçonaria de raiz, aquela maçonaria mais antiga, não existe mais. Não, é não, meu querido. É porque tem um negócio que é só homem. Não. Não é? Existem eventos, dias específicos, que as mulheres podem ir. Ah. É o mesmo dia específico onde esse malandro prestador de serviço foi lá também. É o dia que, com certeza, ele tirou a maior parte das paradas importantes e guardam. Viram, né? As prateleiras viram ao contrário. Exatamente. Vira tudo lareira, sei lá. Mas isso tudo não é tão importante. A verdade é que até agora você não falou nada de importante, né? Eu não sei porque eu tô protegendo a tua identidade. Se comparado ao que eu ouvi durante um evento naquele dia 20 de agosto, um dos caras importantes, ao iniciar sua palestra, parabenizou toda a plateia e disse: hoje é um dia muito especial para todos nós. Afinal, hoje também estamos comemorando a independência do Brasil. Ó... Oh. O quê? Dia 20 de agosto? Dia 20 de agosto. Após dizer isso, a plateia aplaudiu e eu me virei em um momento marmota dramática. Pesquisando na internet, encontrei vários textos que confirmavam o que ele disse. Confirmava o quê? E acabou o e-mail. Que é isso? Confirmava o quê, cara? Que era o dia 20 de agosto da independência do Brasil pros maçons. Quanto que é a independência do Brasil for real? Eu não acredito, porra. Eu tô perguntando pra gente criar um diálogo 7 aqui. 7 de setembro. Sendo 7 de setembro, talvez no dia 20 de agosto... Os maçons tenham decidido que no dia 7 ia rolar a independência. Ah, não tem? Não tem o um negócio da maçonaria? E aí, dia 20 foi o dia. Beleza, agora, daqui a 2 semanas, independência. Todo mundo, e pronto. Boa! É isso aí, matou. Matei. Ou não, né? Ou é uma pura lorota desse maluquinho aqui. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis, also known as Dune. Duna de Frank Herbert é considerado, por muita gente, a melhor obra de ficção científica ever, o que bate de frente com Fundação, que também é considerado por outras pessoas a melhor. E aí fica essa discussão, o que é melhor? É Fundação do Asimov? Ou é Duna do Frank Herbert? Mas e Star Wars? Não, porra... Duna revolucionou no seguinte sentido. Ele tirou o foco do que era o principal naquela época, que era a tecnologia. Botou o foco na humanidade, na evolução da humanidade. Mas a Fundação também trata de humanidade, essas coisas. Não se liga na tecnologia. O foco ainda é o futuro, a tecnologia, a evolução tecnológica. Eu quero saber de perguntinha de Star Trek. Quero saber. Então, vou focalizar. Duna, o Frank Herbert, ele era muito interessado na história geopolítica da humanidade. Como é que um líder tem os seus erros potencializados pelo número de seguidores fanáticos, etc. Tal. E ele, diferente do Tolkien, que escreveu uma fantasia que ele considera anti-alegórica, né? Muita gente entrevistava ele perguntando, mas o anel, o que ele significa? São os medos da humanidade? É a bomba atômica? Ele fala assim, não, para com isso. Eu odeio alegoria, não tem nada disso. É um anel mágico e pronto. Cada um aplica essa história ao seu entender, a sua vida, como quiser, né? Eu acho que o Tolkien falava isso pra nego não encher mais o saco dele, cara. Ele já tava de saco cheio, né, mano? Porra, cara. Mas a história do Frank Herbert é o contrário. Ela é super alegórica, assim. Ele fala, cara, olha... É um carnaval. Frank Herbert é como se fosse o Joãozinho 30 da ficção científica. É alegoria pra todos os lados. Aula dos Fremens, né? Aula dos vermes. Pois vem os vermes aí, gente. Que ele fala, ó, Duna é como se fosse o Oriente Médio, a especiaria é como se fosse o petróleo, os Harkonnen são os soviéticos, os caras todos vestem vermelho, são evil e tal, o livro é de 1965, né, então Guerra Fria comendo solta. Ele realmente fala, ó, você pode analisar Duna com todo aquele panorama geopolítico dessa época e até do passado e até hoje, né, tá todo mundo querendo disputar o petróleo lá no deserto e tal, a mesma coisa que acontece em Duna, só que ele faz isso de uma maneira completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Ele remonta toda a relação da sociedade humana, porque a história passa 21 anos no futuro, né, Carlos? De 22 a 30 mil. 22 mil anos no futuro. Mas peraí, deixa eu ver. Porque, por exemplo, Star Wars... Não tem Star Wars. Não, calma. O universo do mundo não tem Star Wars. Porque a minha pergunta é, no universo Star Wars, não tem nada a ver com o planeta Terra nem com os humanos. Não, é... Os terráqueos, né? São outras galáxias, outros planetas... Isso. Outras raças e não tem nada a ver. No Duna, é o futuro do planeta Terra. É. Ou dos filhos do planeta Terra. Azaghal hoje é o personagem orelha do Nerdcast. Os ouvintes hoje têm a oportunidade de ver o mundo pelos meus olhos. Cuidado, hein? Muitos vão chorar. Olha só, pra começar, vamos organizar essa porra. Não tem planeta Terra, não tem Star Trek. Ponto. Tá? Uhum. 22 mil anos no futuro, já passou 2012, já chegou o meteoro. Acabou essa porra. Ah, mas eles mal mencionam a Terra, né? No... Duna é um planeta chamado Duna, porque é um grande, um enorme deserto. É Arrakis, né? Ah. Arrakis. Mas aquela merda é um puta deserto chamado de Duna. Isso. Eu não quero mais menções a Star Trek, Starcraft, whatever. Tá. Último Guerreiro das Estrelas, cara, tem a ver? Último Guerreiro das Estrelas, pode. Armada Saudações, Guerreiro. Você foi convocado pela Liga Estelar para defender a fronteira contra a Shur e a Armada Kodan. Lembra? He who controls the spice controls the universe. Teve, parece que uma revolução contra as máquinas, não foi isso? Teve um jihad butleriano, como eles chamam. Olha! Mas é jihad mesmo? Jihad, Guerra Santa? É jihad, Guerra Santa. Guerra Santa. É uma Guerra Santa contra as máquinas. Os computadores. Bluteriano, vem de onde? Blutero, porra! Blutero. Blutero! É dessa época que surge também a Bíblia Católica Laranja. Ó, que beleza. Laranja no planeta deserto, ótimo, né? Que grande! Muito bom, eu vou fazer uma porra impossível de ser perdida. É meta laranja, tá com planeta deserto. Ai, caralho, perdi a Bíblia, porra. Já, então fudeu, meu irmão. Já era, essa merda, esquece de falar, tá bom, perdeu. Carlos, o que é a Bíblia Católica Laranja? Foi a Bíblia escrita após a Jihad, que falava sobre a revolução das máquinas, falava sobre o ser humano tinha que ser o ser mais inteligente, ele não poderia criar nada mais inteligente que ele. Uhum. Esse livro é de 60, né? 65. Todas essas histórias que a gente vê, Matrix, Terminador do Futuro, futuro de luta do homem versus máquina, homem versus inteligência artificial. Vem daí. Ele escreveu o que acontece depois. Mas nessa história, o homem venceu a máquina. Sim. Sim, o homem vence a máquina. Seria tipo o futuro do Exterminador do Futuro. Pode ser depois, né? Pode ser depois que os humanos conseguindo ganhar ali, é depois. O que me faz acreditar que, independente do que vá acontecer, tá fudido. O futuro vai ser uma merda, né, cara? He who controls the spice controls the universe. Mas aí, pra substituir a máquina, parece que eles têm uma espécie de alguns seres humanos especialmente dotados, com poderes psiônicos, fazem certos cálculos que as máquinas fariam. Sim, são os mentats. Eles são os computadores humanos, né? Chineses com aqueles negocinhos de tec-tec. Exato, eles são... Eles usam mesmo aquele negocinho? Não, usam, usam o ábaco, usam. Usam? Eles usavam muito, até perderem a Bíblia Laranja no deserto, e aí perderam os ábacos também, que eram laranjas. Não porra nenhuma, porra. Os caras foram pro futuro. Não foram pro futuro. Eles estão lá, eles são do futuro. Certo. Não foram. Bem posto. Eles estão vivendo no futuro longínquo, de 20 anos, 20 mil anos no futuro. É. Eles lutaram com as máquinas e venceram a guerra... Bluteriana. Bluteriana. Guerra Bluteriana. E aí não tem mais inteligência artificial, mas tem máquina. É, existe a tecnologia, só que você não cria mais computadores que pensam. Então existe só a parte mecânica. Biológica também. Existe, uma mistura, medicina, né? Por exemplo, as naves, as grandes naves interestelares, elas têm um navegador, que é um ser humano completamente deformado, parece um bicho, que fica lá e ele calcula as trajetórias das viagens, das dobras espaciais, entendeu? Na verdade, ele não calcula. Ele é o que guia a nave. Ele é o cocheiro da parada. Quem faz o cálculo é o Mentat. Ele faz o caminho. É, ele fecha o olho. Pra desviar das estrelas, pra desviar de planetas. Ele fecha o olho, se é que aquela merda tem o olho, e fala... Partiu! E vai. É assim que funciona. Mas peraí, qual é a diferença entre o Mentat pro outro cara lá? O Mentat, ele é construído pra pensar... Ele tem um processamento rápido. Mas é o que é? No grande berço na areia, nego olha e fala... Esse Mentat... Esse cabeçudo. Esse mental de cabeçudo. Existe. O que é mais utilizado é a engenharia genética. Alteração de DNA. Clones são utilizados, são permitidos. Existem clones. Uhum. Só que clones nunca não são considerados tão puros quanto o ser humano real. As pessoas pertencem a um estado? Então, o ser humano ele foi dividido, né, cara, em funções, né? Como se fossem abelhas ou formigas, né? Então tem o cara que é o Mentat, tem o cara que é o navegador. Você se torna mais ou menos aquilo que você é predestinado a ser. Se você era filho de um ferreiro, você normalmente vai seguir o caminho de um ferreiro. Se você era filho de um guerreiro, você vai ser um guerreiro. Se você é filho de nobre, você vai ser nobre. Acho que a gente tem que localizar as pessoas e definir melhor o que é o Duniverso, que eles chamam que de... Que eu tô perdidaço. Duniverso. Calma, olha só. Minha orelha tá pegando fogo, tá falando mal de mim, cara. Presta atenção. Nós estamos falando de um futuro 20 mil anos lá pra frente, então esquece tudo que você conhece de realidade. Por exemplo, Blade Runner é a ficção científica no futuro ali na frente, então você tem cidades, tem governo, tem os conceitos filosóficos futurísticos lá, que é passado através dos replicantes, etc, mas você... Tem neon pra caralho. Você basicamente reconhece a sociedade humana. Agora, o do universo é tudo diferente. Então, por exemplo, ele transformou o sistema de governo da humanidade que tá espalhada pelo universo, pelas estrelas, em várias casas aristocráticas. Então, cada casa tem um poder soberano sobre seus domínios. E, por sua vez, os líderes dessas casas respondem a um todo-poderoso imperador do grande império humano, Shaddam IV, né, que é na história. Então, basicamente é isso. A humanidade vive um sistema feudal. Mas o que Duna tem a ver? Duna é um planeta só. A humanidade está espalhada pelas estrelas. Duna é um planeta deserto que, por acaso, descobriram que existe nele, é a única fonte no universo, da especiaria chamada melange. Por que que essa... É uma parada que fica na areia e... Peraí. O quê? Você tá me dizendo que nego foi no deserto e um dia encontrou numa caverna, sei lá onde, a Tônia Carreiro falando Monange? Que Monange? Tome Monange e seja especial? Melange. Eles coletam, processam essa porra e ingerem. As pessoas que ingerem a especiaria, elas são afetadas por uma longevidade maior, óbvio. Todo mundo quer viver mais, beleza. Mas elas também desenvolvem uma percepção pré-cognitiva das coisas. Isso, é claro, varia em relação à concentração que você ingere a especiaria. A pureza. Porque, por exemplo, o povo que vive em Arrakis, os nativos daquele planeta, que seriam os Fremen, basicamente toda a comida deles possui especiaria. Tudo que eles comem tem um pouco de especiaria. A pitada de Monange. Só que eles não são afetados pela essa precognição, pela essa clarividência. Afeta eles de outra forma, em menor escala do que, por exemplo, afeta os navegadores, que tomam a especiaria numa concentração muito maior. E aí virou monstros, né? Virou uma coisa, né? Que fica lá. Ah, então calma aí. O navegador toma a especiaria, ou aplica nele, sei lá, e ele vira um precog. Virou um precog. Lá do Tom Cruise. Isso, e graças a ele, graças à especiaria, é que pode existir. Toda viagem espacial existe por causa da especiaria. Então, sem a especiaria, não tem comércio na galáxia. Não acaba, tem pessoas comércio, indo pra lá e pra cá. Acaba com tudo. Toda a economia da galáxia, do Império Humano, depende da especiaria. Por isso que a especiaria é o alvo de desejo. Quem controla, por isso que eles falam, quem controla a especiaria, controla o universo. Por isso que Duna é tão importante assim pra esse livro, né? Foco do livro. Acabando a especiaria, cada um fica restrito ao seu próprio planeta. He who controls the spice controls the universe. Diferente do Asimov, que tinha essa parada de explicar tudo, Duna não tá tão centrada na questão da explicação científica pra parada. Ele até fala que ela cria o universo, né? Mas, sinceramente, cara, o Duna realmente, a coisa que você vai mais gostar de Duna é a questão da política, cara. É um livro sobre política. Tem um universo também, que é maneiríssimo. Quando o cara cavalga lá os vermes e tal, é legal, cara. Mas o bacana mesmo é a parada da intriga e da política. E Duna é basicamente isso, cara, assim. É história. Exatamente. Geografia, diplomacia, é por aí, entendeu? O diferencial do Frank Herbert foi exatamente esse. Ele transformou a ficção científica daquela coisa que era até os anos 50 e 60, que era uma coisa para mostrar tecnologia futura, para mostrar quão grandioso pode ser o futuro tecnológico, foi mostrar como seria um futuro real da humanidade. Ele dá até um passo atrás, fazendo a revolução contra as máquinas, já coloca na cara, não tem tanta tecnologia, senão eu livro sobre isso. Até no fato da luta, que são proibidas armas laser, porque no contato com o escudo causava explosões atômicas. Você passa a não ter mais armas laser e a luta se tornou uma coisa pessoal. Então você volta até aquela coisa da luta corpo a corpo. É, não, mas olha só, você tem que prestar atenção que, assim como grande parte da ficção científica, o autor não tá querendo imaginar como vai ser o futuro, ele tá escrevendo sobre o presente. Só que ele tá enfeitando aquele presente com uma alegoria, como a gente falou, né? Você vê isso claro em Duna, sabe? O deserto, certo, o Oriente Médio, tão disputado, né? Os Fremen são os nativos lá, os árabes. A especiaria, o petróleo também, que é tão disputado pela humanidade. Quem controla o petróleo controla o mundo, né? As Bene Gesserit são as Amazonas de Temícera. O Frank Herbert nunca escondeu isso, né? Ele tava escrevendo sobre o presente da humanidade, só que ele toma a liberdade que ele quiser dar esse destino pro universo dele. Tem muito mais do que política em Duna, tem muita religião também, né, cara? Isso que eu quis dizer. Mas eu queria dizer que não é tanto foco em tecnologia, isso que eu tava querendo colocar. Duna era dominado por uma casa aristocrática chamada Harkonnen. Eles dominavam aquela porra e eles que mandavam, eles eram os mais influentes e tal. E por isso eles tinham muito poder financeiro e político. Outra casa aristocrática, que é a casa Atreides, ou Atreides, como o Caquinho fala, é a casa do protagonista da história, que é o Paul Atreides, né? Era a família dele. Esses caras, no começo da história, eles recebem o controle de Duna. Os Harkonnen tem que sair e os Atreides vão entrar. O Imperador Shaddam determina isso, né? Exato. Ele determina... Os Harkonnen já estão aí há muito tempo, vocês vão sair... Fazer um equilíbrio na galáxia. Ele não pode dar muito poder pra um, né? E fica perigoso, né? Ele tem que fazer essa dança das cadeiras, né? Mas tem um Imperador no esquema. Tem um Imperador e todas as casas devem obediência ao Imperador. A gente vai poder dar spoiler aqui? Vai poder falar? Total, pode falar. Sei lá. O Sting morre no final. No início, já é falado que os próprios Atreides, ele já sabe que aquilo ali, na verdade, é muito mais uma armadilha do que... o Imperador tá sendo bonzinho com a gente e tá nos dando o principal lugar do Império. Uhum. É, porque a casa Atreides tava crescendo em influência com as outras casas, que deixava o Imperador preocupado com isso. Então ele decidiu, vamos botar ele lá em Arrakis e aí a gente resolve depois. A gente vamos armar pra cima dele, exatamente. É. Qual era do Imperador? O poder dele vinha da onde? Vinha da lealdade das casas. Ele foi eleito? Ele era ditador? Qual era o esquema? Na verdade, não. Na verdade, as casas selecionam um regente, né? Ele seria o imperador. Ele representa todos. O poder de influência. É um papa. Ah, tá. É político, né? Ele tenta... Equilibrar as coisas. Equilibrar as coisas, exatamente, né? Mas sempre tem alguma coisa acontecendo por baixo dos panos. Ah, isso é também outro detalhe. Todas essas casas, esses planetas que elas pertenciam, tinham poderes militares. Sim. E o que tornava o Shaddam IV, além de ter a influência política, ele tinha um dos principais exércitos da galáxia, que era o Sardaukar. Então a parada é meio Roma. Esse exército, Sardaukar, era só do imperador. Então, mas como era em Roma, que os políticos só tinham força política porque tinham seus exércitos, exatamente. E porque exatamente. Os exércitos eram leais ao cara, e não a, assim, a Roma também, mas principalmente ao general. Isso, exatamente. E no Duna é esse mesmo esquema. A força das famílias e do imperador tá ligada ao poder militar deles. Exatamente. Esses Sardaukar tem a explicação do porquê que eles eram temidos pelos outros. Pois eles eram um exército criado num planeta inóspito. Então crianças, jovens eram mandados pra esse planeta completamente inóspito. E aqueles que sobreviviam se tornavam Sardaukar. Eram espartanos galácticos. É, exatamente. Eles eram retirados do planeta depois de se tornarem grandes guerreiros, depois de terem sobrevivido ao planeta até uma certa idade. Eram retirados e dado luxo. Beleza, você ganha esse luxo, mas me serve. É como se você tivesse um exército de Conans. Exatamente. E aí ainda tem mais um fator nessa equação que a gente não falou. A ordem matriarcal religiosa Bene Gesserit. Gesserit ou Gesserit? O Gesserit, né? É latim, né? Então a gente pode falar Gesserit. Essas são as bruxas da galáxia. Eu odeio todas elas. Ih, rapaz. Falou do exército dos homens, ele adora. Não. Falou da mulherada, odeia essas nojentas. Bando de mulher, filha da puta, cara, as Bene Gesserit. Odeio. Horrorosas. Não, elas são as barangas todas. Mas tu deu uma escorregada aí, cara. Não. Deu? É, deu uma escorregadinha aí. Só não escorregou porque durante a queda segurou no quiabo. Mas e aí, qual é a delas? Elas também utilizavam a especiaria. Quando você falou Monange? Eu pensei que ia falar que elas usavam homenagem. O cara saiu com a cabeça nas nuvens, mano. Ai, melange. E elas também têm essa coisa da precognição. Elas se conectam, na verdade, com todos os seus antepassados. Tinha um ritual de passagem pra virar uma reverenda mãe. É, ingerir uma porra de uma dose letal de um narcótico e ela tinha que eliminar o veneno dentro do corpo dela. Se ela não morresse, whatever, descartada. Se não morresse e conseguisse, ela passava a acessar a memória genética de todas as ancestrais femininas dela. Dá-lhe Wikipedia também, né? Não, cara! elas só se conectavam com o seu lado feminino, com os ancestrais do lado feminino. Elas não conseguiam se conectar com o lado masculino. Eu devia ser um campeonato de chupação de carpete muito forte. Que horror. Elas tinham um plano, um programa de eugenia que elas estavam querendo criar geneticamente um homem. É, porque nego não aguentava mais, né, amigo? Não, calma. Não aguentava mais. Oh, caraca. Tava uma loucura, cara. Elas não eram celibatárias, podiam casar. Elas faziam casamentos arranjados exatamente pra unir casas através da genética pra conseguir gerar esse homem que poderia sobreviver à melange, sobreviver à prova da especiaria e se tornar o que elas chamariam do Kwisatz Haderach, que é o homem que passa pela prova da especiaria e se conecta com todos os seus ancestrais. Não, e ele ainda desenvolveria uma presciência de todos os possíveis futuros. Futuros, ele veria tudo. E elas estão há 1000 anos tentando criar essa porra e não conseguem. Elas estavam há 1000 anos fazendo conexões genéticas Isso. Pra gerar ele. Pra gerar o cara, exato. E aí nasceu o Paul Atreides, que é o protagonista da história, entendeu? Sting. Não, o Sting não, é evil. É evil? É. É o filho dos Harkonnen. A casa maligna lá, os soviéticos. Eles são tirados de Duna pra colocar os Atreides, certo? E aí chega lá o Duke Leto e o seu filho, Paul Atreides, que é o herdeiro da casa. Cara, você tinha que ver o Jovem Nerd sacudindo todo aqui, não sei porquê. Eu realmente tô empolgado com isso. He who controls the spice controls the universe. São quantos livros? Então, o total são 5 originais feitos por ele. 6, que foram escritos pelo Frank Herbert. Aí agora, há pouco tempo, saíram mais alguns escritos pelo filho dele. Ah, tá bom. Christopher Tolkien. Você não precisa ler 5 livros pra entender. Você pode ler só 1. Ah, não. O Duna é fechado. O Duna é fechadinho, entendeu? Tá, beleza. Tem as bruxas que se fuderam, tem os caras malignos e tem os caras bonzinhos, certo? Ele esses caras passam a controlar, logo no início, o planeta Duna. Certo? Beleza, tá. Planeta Arrakis. A galera maneira, boa. Teoricamente, a família do protagonista. Certo. E os Harkonnen tem que sair. O que acontece? Eles chegam e falam assim, o imperador é que chega no ouvido deles, né? E fala assim, ó, vou te ajudar. Vou te dar uma ajudinha. Vou te dar uma ajudinha. Cara. Pega aqui na pelinha. Pega aqui. Parar na tua mão aqui. Vai ter teu problema. É isso. O imperador vira pro barão, ó, eu vou te emprestar minhas tropas Sardaukar, você veste eles aí com a roupa do teu exército. Isso. E tu vai lá e invade Arrakis e toma de volta. Toma de volta, exatamente. Destruindo a casa Atreides. Exatamente, olha aí. É, e o barão fala, tudo bem, mano. E é isso que acontece. Cara, Duna é bacana mesmo, é narrativa, é a maneira como eles falam, os diálogos que tem da diplomacia. Isso que é bacana. Aí é intriga política, porque você vai acompanhando toda a intriga, claro, né? Claro, e a intriga você não pode dizer assim, tipo, ah, o cara tem o cérebro, não sei o quê, ou tem o conceito assim. Não, intriga tu tem que acompanhar o diálogo do livro, não tem como, ah, o cara traiu fulano. Se contar não tem graça, entendeu? Então, exato, é, exato. É como é feito. Ler o livro. Exatamente, exatamente. É um livro que até muito, ele é muito cerebral no ponto até que você não tem tanto diálogo, você tem muito transcrição do que o cara tá pensando. É, isso é verdade, e eu vou até dizer que eu não gostei muito disso, achei meio chato. Essa parte de toda hora você entra no pensamento do cara, ah, será que eu devo fazer isso? Tem gente que gosta, eu achei meio chato, eu gosto mais de outro tipo de narrativa. E até uma crítica minha ao filme do David Lynch, que ele trouxe essa narração em pensamentos pro filme, que aí eu achei que ficou, já era lento no livro, no filme então, nossa, ficou uma lentidão absurda, né? E aí é uma das paradas que eu não gosto do mas filme. Mas aí depende do pensamento de quem ele vai mostrar. Não tem isso. Só tem pensamentos de intriga. Só as pessoas nessa porra desse universo só pensam na porra da intriga, né? Só. He who controls the spice controls the universe. A primeira parte do livro é basicamente a destruição da casa Atreides. Mas e aí? Daí é a parada. O Paul Atreides consegue fugir, o filho. Ah, tá. Pro deserto. Olha aí. Ambiente inóspito. E aí ele é encontrado pelo povo nativo do deserto, os Fremen. Paul, ele tinha três principais professores que treinavam ele. Duncan Idaho, Tufir Hawat e o terceiro eu não lembro agora o nome. Nem precisa que vai sair tudo no corte. o Duncan Idaho ajuda eles a escaparem numa nave e vão cair no meio do deserto. E eles são encontrados pelos nativos. Os Fremen não eram realmente nativos, eles eram humanos, né? Só que eles estavam lá há muito tempo, é isso? É, milhares de anos. Exato. Então, os Fremen são o povo nômade do deserto. E eles têm os olhos azuis brilhantes, brilha mesmo, tipo, luz. Por causa do consumo de especiaria, né? Tudo que eles comem tem especiaria e tal, e o olho vai ficando azul e brilhante. Azulado como a especiaria. E eles acham o cara no deserto, tem um duelo de facas, né? O povo se dá bem. E eles levam o cara, pô, isso é bom e tal. É, existia uma técnica de luta que os Atreides tinham, que era foda, que eles tinham uma coisa de movimentos especiais, aí por isso ele consegue ganhar dos guerreiros Fremen. Bom, e aí ele começa a viver lá com os Fremen, e, sabe, aquele negócio de exilado ao deserto, tereréu, pai morto, todo mundo morto. E... vingança, né? Eles estavam se preparando pra vingança. Calma. É, um detalhe, os Fremen, eles eram também, eles não gostavam dos Harkonnen, porque os Harkonnen eram invasores dentro do planeta. Então eles obrigavam os Fremen a fazer o que eles queriam, foda-se os Fremen, vamos, desperdiçamos água, nós matamos vocês quando queremos, vocês são nossos escravos. É, isso era uma coisa muito interessante, você fala disso, da falta de água, porque não tem água no planeta. Essa parte da água é interessante também, que ele aborda uma outra coisa que hoje também é bem atual, que é a coisa da ecologia, da preservação do meio ambiente. Sim, reaproveitamento de tudo em Duna, né, cara? Bem legal. É exatamente, é o ponto da escassez de tudo. Exato, e os Fremen, eles têm uma roupa tudo especial que ela consegue captar toda gota d'água produzida pelo corpo humano. Ah, rapaz, isso eu lembro. Ah, que não o lembra? Cara filtra... filtra tudo. Merda e mijo. É. Pasta de cocô. Pasta de cocô. Quando você morre, a sua água do seu corpo é tirada. É bem que fala isso, cara. Mas peraí, a roupa do cara é tipo uma fralda geriátrica gigante? Gigante, gigante. Vai até o pescoço. Quando você caga, sobe pela coluna, sabe? Ele não fala do cocô, não. Ele não fala. Fala, não fala, fala sim. Fala que tudo é aproveitado. Não, ele fala. Existe a urina. E quando existe um momento lá que o indivíduo defeca, existe uma fenda na... A fenda não, né? Uma curvatura maior nas costas da roupa que a merda sobe e sai aqui pela... Não. É, cara. Água, sai água. Pela nuca? Pro cara não precisar tirar roupa, porque eles não tiram essa roupa. É a fedentina do caralho, cara. É um povo imundo. Não tem água. O cara não tem água pra beber, não vai ter água pra limpar a roupinha, né? Não podia ter um buraco logo não, ali embaixo? Pode ter um buraco. Não pode ter um buraco, senão vai perder a umidade. Tem que sair pela nuca. Eles têm que captar a água do cocô também. Não, peraí, cara. Você tá me dizendo que o cara não tira aquela roupa nunca? Nunca! E aí quando ele caga, a merda, ele sente aquele quentinho subindo pelas costas. Vai pluk, pela nuca. E sai pela nuca? Por isso que todas as mulheres Fremen têm cabelo curto. Mas deve ser, de certa forma, a libertação, né, cara? É aquela velha coisa, você tá lá conversando, não, pois é... Mas como eu estava falando, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora não, tá ótimo. E detalhe que sai seco, né, meu irmão? Sai seco, é, sai arranhando, né? A nuca dos Fremen é toda arranhada, entendeu? É a medida que vai subindo, vai secando, né? É aquela merda, vem rasgando e arranhando tudo nas costas. Sai que nem areia, né, mano? Sai que nem areia, merda. É um povo muito sofrido. Acho que a gente não pode encerrar a discussão do primeiro livro sem falar dos vermes. Não. Já que falamos de merda, é mais do que natural, né, cara? Os vermes eram os verdadeiros nativos de Duna, né? Basicamente um verme gigante. Eles tinham aquelas bocas dentadas gigantescas, 1 milhão de camadas, e eles atacavam quem tava no deserto. Se você tava lá com uma nave mineradora pegando uma especiaria, ele ia lá e engolia aquela merda toda, entendeu? Era o maior problema. Parece que a nave mineradora, ela atraía os vermes pela vibração. Pela vibração, isso, né? Exatamente. Fazia barulho e gerava vibração no solo. De tempo em tempo, os caras tinham que ralar peito ou conseguiam fugir explodir ou morriam e perdia toda a mineração. E, isso eu acho maneiro, cara, que era uma parada de conflito que tinha. Não era fácil, né? Era difícil você fazer mineração, porque você tinha que estar lá e tinha um tempo certo de fazer, porque senão você tinha que sair fora e aquele bicho chegava e destruía tudo. Era sempre uma tensão grande. Sempre uma tensão, isso é muito maneiro. Porque eles não conseguiam caçar os vermes ficavam enterrados na areia. Não, mas mesmo que conseguissem, os bichos eram praticamente indestrutíveis. É. Gigantes, carapaças. Eles eram carapaça impenetrável. Então, se tivesse Discovery Channel em Duna, certamente teria o programa Garimpo Mortal. Sim, né? Garimpo Mortal. Extração Mortal. Monange Mortal. E vale lembrar que os vermes é que secretavam a especiaria. Isso, mas isso é uma coisa que eles não sabiam. Eles não sabiam, momento, não sabiam. Segundo, na verdade, os Fremen sabem disso. Quem não sabia... Sim, mas não conta pra ninguém. Então, eles precisavam dos vermes pra ter a porra da especiaria, de qualquer jeito, né? Não sabiam, mas precisavam. Não podiam matar os vermes de qualquer jeito nenhum. Os Fremen, eles moravam lá e mineravam e vendiam minério... Não, os Fremen que mineravam, eles trabalhavam lá pro Harkonnen. Meio que escravo. Existiam os Fremen livres, que moravam nas cavernas das montanhas rochosas que tinham no meio das dunas, né? E eles eram meio rebeldes mesmo, sabe? Meio revolucionários, né? E eles tinham uma relação de sinergia com os vermes. O rito de passagem para um Fremen era conseguir montar num verme. Controlar o verme, né? Os Fremen viajavam pelo deserto montados em vermes. Não, era os navios da parada. Eles estavam em harmonia com todo aquele ambiente, né? Eles sabiam se movimentar no deserto sem atrair um verme. Exato. Eles tinham todo um conhecimento local... Mas aí o verme mergulhava e o cara ia junto. Quando você montava no verme, quando você tirava ele da areia, você levantava parte da carapaça dele que impedia que ele mergulhasse de novo. Não é só montar no verme, é você controlar ele. Então ele não vai pra baixo. Você vai botar ele onde você quiser. Ele metia um fórceps na carapaça lá que ele conseguia controlar o verme. E o Power Traders passa por tudo isso. Vai lá, controla o verme e tal... E ele vira um Fremen. É uma parada meio Dança com Lobos. Meio Dança com Lobos, exatamente. Ele não o roteiro mais velho do mundo. Esse é o roteiro mais velho do mundo, meu amigo. Ele não só se torna um Fremen, como ele se torna o líder dos Fremen. O líder dos Fremen. Afinal de contas, o cara era o Chosen One. Era o Chosen One. Exatamente, ele era o Chosen One. He who controls the spice controls the universe. Eu acho que uma das poucas coisas do livro que eu pessoalmente achei um pouco caída, a personagem mais maneira do livro é o pai dele, cara. O pai dele achei irado, é o cara que toma as decisões, não, é foda. O cara que vai à frente. O cara que sabia de todo o risco, sabia da merda, mas ele tava fazendo a coisa certa. Ele sabia da merda, por isso ele não dava colada em ninguém, né, malandro? Agora, o Paul, cara, eu achei o personagem, assim, meio fraco pra ser um herói, assim. Ele vai muito pela profecia, entendeu? Ele sabe que tem a profecia com ele, ele vai embora e vai... E faz o que tem que fazer. Mas ele até meio... Acho que tem 15 anos no primeiro livro. Fica uma coisa meio surreal, assim, sabe? Tipo, o cara chega no negócio dos Fremens e aí, porque ele é escolhido, ele consegue tudo e tal. O nego vê que ele tem uma profecia sobre ele e tal. Cara, eu achei que ele faltou, assim, uma força de decisão de mais à frente. Coisa que o pai tinha muito, cara. O pai era excelente. Esse personagem. Mas essa força dele você vai ter no segundo livro. Exato. O primeiro livro termina com a revolta contra o Jarkon. Com os Fremens se revoltando, os liderados... pelo Paul. E aí tem uma batalha. É bem legal. E aí vem os caras com os vermes e tudo. Vem com verme, exatamente. É maneiro. Mas ele assume o poder supremo de Duna, ele controla a Duna e passa a controlar o Império, é isso? Não, ele... No final, ele se casa com a filha do Imperador. Isso, é verdade. A princesa Irulan, né? Meio que, tá, agora eu sou o Imperador. Não, mas o Imperador tá lá. Tá lá, não tem mais poder. O livro termina exatamente com a frase que você falou. Quem controla a especiaria, controla o universo. E ele é considerado, de fato, o Kwisatz Haderach. Exato. Ele consegue fazer a viagem lá do... Ele faz. Ele tem toda a presciência foda. Então ele é Chosen One mesmo. Ele era o Chosen One mesmo, cara. O grande problema do Chosen One no universo do Duna é que ele não só tinha toda a experiência dos antepassados inteiros dele, como ele via todos os possíveis futuros pra todas as ações que ele pudesse tomar. Isso aí, é isso que eu digo, isso que foi a crítica que eu faço ao livro, assim. Um pouco fácil tudo nesse sentido, sabe? Eu também achei isso, que a jornada do Paul Atreides é meio fácil. As coisas foram acontecendo e ele meio que foi indo na onda. Vamos pegar, por exemplo, Matrix, tá? Neo acorda um belo dia e ele é o Chosen One. Oh, que bom, ele é o Chosen One. Meu amigo, grande merda ele ser o Chosen One. Porque ele acorda um dia e pode fazer tudo. Não, mas olha só, o caminho do Neo, ele toma uma decisão, que era sacrificar a própria vida pra salvar o Morpheus. O que eu tô querendo dizer é essa linha que o Dudu tá falando. É fácil. Ele não passou por uma grande provação, ele não fez um esforço consciente no sentido de melhorar. Você é o escolhido, tá? Tá bom. Ah, então valeu. Acho que aí no Matrix se resolve simplesmente pelo fato de que você coloca lá o oráculo e o oráculo diz uma parada que tanto o Neo quanto o espectador ficam bolados. Ele fala, você não é o escolhido, né? Exatamente. O que não acontece em Duna, no caso, com o Paul, né? Que ele sempre sabe que ele é escolhido, todo mundo em volta dele sabe que ele é escolhido. Sim. E pronto, o que ele fizer vai dar certo, teoricamente, né? Sim. A grande questão no Duna, o futuro que ele vê, ele não gosta desse futuro. Ele vê um futuro em que pessoas estariam matando, travando guerras em nome dele. Ele vê ele se tornando um messias. Na verdade, quase um deus. E pessoas morreriam aos bilhões em nome dele. No futuro bem distante. É uma coisa, sabe, meio religiosa. Jesus, né? Ele era um messias que trouxe libertação para a humanidade, mas quantas guerras foram travadas em nome dele, quantas pessoas morreram, foram torturadas, chacinadas em nome dele, né? Que futuro tenebroso para uma coisa que, teoricamente, era benigna para a humanidade, né? Então, Paul Atreides vê isso. Ele vê o futuro tenebroso em que ele se tornaria um nome de um deus vivo, de um messias, que deveria ser defendido e as pessoas iam morrer aos potes em nome dele, né? Ele acha uma merda. Ele vê o futuro que eles chamam de Jihad, ou Jihad, onde ele vai liberar os Fremen pelo universo para lutar em nome dele. Tem uma passagem no segundo livro, que é muito boa, pra mim é a melhor passagem de toda a sequência de livros, que ele tá na Olo Biblioteca, né? Na biblioteca lá deles, uhum. Analisando documentos históricos. Aí, se eu não me engano, entra o Duncan. Daí que eu perguntei pro Carlos se ele tinha morrido ou não, mas... Não, mas o Duncan volta no segundo, logo no início do segundo livro. Então é isso, é o Duncan. Ele volta como um clone, em Gola. Então, ele pergunta, o que o senhor tá fazendo? Eu tô analisando aqui documentos históricos dos grandes genocídios da raça humana. O Duncan fala, mas o senhor não pode se comparar aos genocidas. O senhor não é um genocida. O senhor veio trazer liberdade ao povo Fremen. Quer dizer, um povo de alguns milhares em detrimento de milhões. Porra, faz muito sentido, né? Mas tudo bem. Aí ele fala, não, mas eu sou um genocida. Não, não é um genocida. Aí ele abre um pergaminho e fala assim, veja bem, Hitler matou... 6 milhões de judeus, 6 milhões de judeus. Russos. Stalin matou, com sua guerra, 22 milhões de russos. Aí, ele, se eu não me engano, ele fala até o nome de um cara que não existiu, que seria mais no futuro, né? Fulano matou não sei quantos milhões de pessoas. E eu esterilizei planetas. Veja bem, 20 milhões, vamos supor que o maior tenha sido 100 milhões, para esterilizei planetas. Planetas. No segundo livro já chama uma parte que ele fala isso, que ele já aceitou, fudeu, não interessa pra onde quer que ele vá, qual futuro ele escolha, todos têm um momento. Isso é uma análise política e religiosa fascinante do Frank Herbert. Porque no primeiro livro os Fremen são os coitados, são os perseguidos. São os abusados, os escravos, sabe? Dê poder a uma minoria e veja o que ela faz. Então, é interessante porque isso acontece na humanidade, né? Uma hora, né, eles estão coitados, são os perseguidos, são coitados da galáxia. E aí quando você vê o Paul, você vê o Paul Atreides, ele era o protagonista da história. Ele era o libertador daquele povo sofrido. Porra, saiam daqui, seus invasores, esse lugar é meu. E no momento em que eles se tornam a fonte do poder, olha o que acontece, né, cara? O que acontece? O Jihad, eles destroem tudo, eles dominam tudo, cara. Muda tudo, né, cara? Como muda a balança do poder, altera toda a noção de bondade, de injustiça. De causa, né? De causa que eles tinham. A causa dos caras era reconquistar a terra e, né, ter a soberania deles de volta. E agora é manter o status quo. Exato, cara, né? Mas vamos analisar friamente. Mas é uma questão muito simples. Quem tem e quem não tem. Quem pode e quem não pode. Eu não posso, eu não tenho, eu quero poder fazer, eu quero ter poder. Exato. Ah, cheguei ao poder. Vou abrir mão? Não. Porra nenhuma, meu E vou amigo. Fazer tudo o que precisar fazer pra Mas ficar é assim aqui. É assim que a sociedade pensa. Quem tem, quem não tem. Quem pode, quem não pode. É assim que a banda toca. É né? assim que a nossa banda toca. É assim que a giripoca pia. He who controls the spice controls the universe. Ele libera o Jihad no final do primeiro livro. Aquele final do primeiro livro é o início do fim. Só que ainda no segundo livro, ele se remove disso. Né? Ele já criou a Jihad. Só que ele vai tirar ele da equação, tentando minimizar o efeito do que ele iniciou, quando ele se cega. Não, ele não se cega. Acontece a explosão lá dos queimadores de pedra, existe a explosão e ele corre pra explosão pra salvar não me lembro quem. Ele não se cega, ele se torna cego porque os queimadores de pedra, a radioatividade costumava queimar mais os tecidos do globo ocular. O que também o Matrix chupou disso quando o Neo cego consegue ver. Ah, exatamente. Uhum. Aí ele, apesar de ver os Fremen, tinha a tradição de que você não pode ser um peso pra sua tribo, você tem alguma deficiência, exatamente como os espartanos, você é mandado pro deserto. Mas ele ficou cego e continuou vendo mesmo assim? Sim, porque ele era clarividente. Precognição dele lá. Ele conseguia ver o futuro imediato. Se eu andar pra cá, eu tropeço. Ele não tinha capacidade de visão óbvia, de entender um objeto no espaço. Mas ele saberia o que aconteceria com ele nos próximos milissegundos. Então, ele via. Tanto que quando ele tá cego, ele volta pro conselho lá da cidade, no meio lá do que seria o parlamento deles, alguém fala, ah, fulano de tal, ele tá cego, não sei o que, ele não pode mais ser útil pra nós. Aí ele vira pro cara e fala, você, fulano, assim, assado, que tá sentado na fileira tal, na cadeira tal, eu sei que você está com a roupa tal, tal, tal, e você falou isso de mim pelas minhas costas. Com o rosto virado pra ele, como se estivesse olhando. Só que ele não tem os olhos, porque os olhos são infectados, né, pela radiação, e o tecido da área do globo ocular não tem como ser regenerado, eles não conseguem regenerar. Então eles arrancam com as suas órbitas vazias. É até dado a ele a opção de colocar olhos falsos. Ele não precisa. Pela escrotidão, né? Ele não precisa. Pera, pra quê, né? Se o cara consegue enxergar precognitivamente. Exato. Pra e se quê, ele né? pode chocar as pessoas com as duas órbitas vazias, né? Pra quê ser diferente, né, cara? Mas depois de milhões e milhões e milhões e milhões de mortes nas costas, ele vê que ficando ele vai criar mais problemas. Aí ele prefere sair. O que é uma loucura, né? Um cara, um velho andarilho, andando sozinho no meio do deserto e sobrevive, porra. Ah, porque ele já era velho. O do primeiro pro segundo livro tem um período grande. Eu não lembro se é do segundo pro terceiro ou do terceiro pro quarto, que são mais de 1000 anos, que é o filho dele já. O terceiro pro quarto são quase 4000 anos. Então é esse, que é o Imperador Deus de Duna. Filhos de Duna pro Imperador Deus são 3.500 anos. Depois que o pai, Paul, abandona o caminho indo pro deserto, de trilhar o caminho, de ser o mártir, de ser o deus, né, de ser o messias deles, o filho dele acaba assumindo esse papel. O moleque também é ótimo, tanto o filho quanto a filha. Tanto que os dois nascem com as habilidades do pai. Tem uma situação interessante que tá rolando uma tentativa de assassinato e o Paul fica com medo de matar o cara que tá tentando matar o filho que tá no berço. Pô, vai que eu erro, etc, não sei o quê. E ele ouve uma voz na mente dele, fala algo como veja pelos meus olhos. Aí ele pisca, e quando ele abre os olhos, ele tá vendo pelo ponto de vista do filho dele. Ah, rapaz. Que aí ele acaba conseguindo matar o cara, etc. Ele percebe que tanto o filho quanto a filha já nasceram conscientes, racionais e pré-cognitivos. Puta que pariu, e presos num corpo de bebê. É, exatamente. Exatamente. Eles nascem assim por quê? Porque a mulher do Paul, que é a Shani, que é uma Fremen, se torna reverenda madre, faz o teste da reverenda madre, enquanto grávida deles. Então, ela sobrevive e dá aos fetos a mesma habilidade que ela ganha, de ver todo o passado e futuro. Aquele negócio de não fumar, não beber na gravidez, foda-se. O que acontece com os herdeiros dele? O que acontece com 3000 e tantos anos depois no Imperador Deus de Duna? No Filhos de Duna, que você tem logo depois do Messias, você ainda tem a aparição do Paul ainda como um ermitão do deserto, que aparece, as pessoas ainda não acreditam que seja ele. E no final do livro do Filhos de Duna, você tem o filho do Paul, o Leto II, assumindo o caminho que seria do pai, assumindo a divindade. Só que ele assume num nível superior ainda ao pai. Ele aceita totalmente. Então ele se une fisicamente a um verme. Ah, caralho, é, essa parada, é verdade. Isso era que... geneticamente e ele passa a ser... um homem-verme. Ele vira um híbrido. Isso. Vira um verme gigante homem? O que acontece é o seguinte, ele percebe que a especiaria vem dos vermes. E os vermes estão desaparecendo. Por quê? O negócio dos Fremen de captar água. Que os Fremen tinham oceanos de água sobre a Terra. Milhares de anos coletando água. E aquilo ia ser utilizado pra Terra formar a Duna e recriar a vegetação. Recriar um sistema de florestas em Duna. Exatamente. E isso destruiria o verme. Você acabaria com o deserto e mataria o verme. Acabaria com a especiaria. E os Fremen queriam isso, né? Porra, eu também, né, cara? Porque eu tô aqui cuspindo merda pela nuca a vida inteira, né, cara? Tomar um banho, né? Pelo amor de Deus, um banho. Puta que pariu, primeiro banho coletivo, né? Todo mundo pelado. Eles iam criar um planeta todo com vegetação, lagos maravilhosos, e no instante seguinte o lago ia virar uma poça de lama, né, cara? É que todo mundo tomar banho coletivo. Porra, ali, cara! Vocês teriam que criar um filtro de barro gigante pra poder limpar essa água, né, cara? Aí acontece que ele percebe isso, conversa com a irmã, também já percebeu, e fala que do jeito que vai, vai mal pra cacete. Então precisamos recriar vermes. Ah, porque ele não queria... Ele... A unidade deixaria de existir com a ausência dos vermes. O sistema todo que existia naquela época deixaria de existir. Seria como tirar energia elétrica hoje. Isso. Não, sem a especiaria, você ia isolar todo mundo dos seus planetas, entendeu? Tirar energia elétrica e o petróleo, ao mesmo tempo. É por aí. A especiaria funcionava como combustível, como alucinógeno. Então tudo bem, tirar energia elétrica... O petróleo e a birita do planeta. Ao mesmo tempo. Puta que pariu. Dá pra Idade Média. Idade Média não, a Idade da Pedra. Entendeu? Aí ele percebendo isso, ele fala, não dá. Não podemos brincar com isso. Pelo menos não por agora. Não pelos próximos milênios. Abrir mão disso. Então, já que precisamos de vermes, e eu tô numa onda de durar pra sempre. Aí tem umas gosminhas lá, que as crianças ficavam brincando, que eu não me lembro o nome daquela merda. Que é tipo umas águas vivas que tinham na areia. Filhote de verme. Isso, só que ninguém sabia, né? Uma larva. Era tipo o girino do verme. Até então, ninguém sabia que bosta era aquela. Ficava só cutucando aquela porra na beira da água, como se fosse na praia. Tipo um tatuí. É, isso era interessante. O verme nascia próximo à água. Cara, que água é essa? O cara tava filtrando cocô, que água é essa, cara? Eles coletavam a água de todo mundo, todos os mortos, a água é coletada e era armazenada. Cada vila Fremen, cada... Tinha sua cisterna. Beleza, beleza. A cisterna. As cisternas que existiam debaixo da terra eram subterrâneas, né? Tinham um tamanho monumental. A ideia era... Imagina um oceano debaixo da terra. É mais ou menos isso. Era a água necessária pra terraformar todo o planeta. Aí o Leto II, sabendo disso, pega uma porrinha daquela, um filhotinho de verme daquele, e bota um no braço, bota um no peito, bota um na perna e vai botando. À medida que ele vai achando, ele vai colocando aquilo, e eu acho que aquilo também vai se reproduzindo no corpo dele, não sei. Eu sei que em determinado momento, aquilo se funde a ele e vira uma carapaça. Ele se torna quase que um simbionte. Simbionte. Mas eu já vi ilustração dele de verme que ele parece o Jabba the Hutt. Porque isso ele é no Imperador Deus. É, já no Imperador Deus. 3.500 anos depois, ele tá se tornando verme. Ah, então primeiro ele vira um simbionte, usa uma armadura de verme. Exatamente, o que também salva ele, torna ele praticamente imortal a qualquer tipo de armamento. Dá força, velocidade, dá uma porção de habilidades a ele absurdas. É, só que o preço a pagar é que o corpo dele se desfaz da forma humana e passa a ter uma forma de verme. Mas um verme com a bela inteligência. Sim, um verme com a bela inteligência, mas depois de sei lá quantos mil anos ele vai se tornar um verme. Pura e simplesmente. Mas deu pra curtir, né? He who controls the spice controls the universe. Aí Duncan, você tem coitado, já, por exemplo, centésimo, trigésimo, milésimo quinto Duncan. Caralho, dá-lhe clonagem, né, meu irmão? É o seguinte, o cara não sabe, né? Ele acha que aquela vida é a vida dele, ele não tem memórias, assim, da primeira vida. Da outra vida. Mas que é isso? Quando um Duncan tá morrendo... Não, o que acontecia? Muitos Duncans, quando descobriam que eram clones, se matavam. Tinha Duncans que não suportavam certas coisas e também e morriam. E aí eles faziam outro... É. Gostavam mesmo desse cara. Gostavam dele, ele era a alegria da galera. O que acontece é o seguinte, o Leto, ele também confia no Duncan, que o Duncan foi professor do pai dele. Então ele quer o cara perto. Com o passar do tempo, à medida que ele vai transmutando, ele deixa o contato com a humanidade. Ele é o imperador deus de Duna. Uma divindade não pode ser vista. E aí só o Duncan. O Duncan é a única pessoa com quem ele tem contato. Richard Alpert. Naturalmente, já que é a única pessoa com quem ele tem contato, é a única pessoa a quem ele tem pra externar a frustração dele. Por isso que tem tantos Duncans clones, entendeu? É, também tem isso. Ah, ele fazia vários Duncans ao mesmo tempo? Não, ele fazia um, matava, fazia outro, matava, fazia outro, matava. Ele matava? Sim. O cara falava, criticava, tô vendo verme, meu peru já caiu, tá uma merda foda aqui. Pum, tiro na cabeça. Traz o próximo Duncan. Normalmente ele rolava por cima do Duncan. Traz o Duncan aí que eu quero rolar em cima dele. O cara vira o Tim Maia Galáctico. Exatamente. Tim Maia Galáctico é uma excelente definição. E aí, cara? E aí? Ele morre também, o Tim Maia? Fica uma galera querendo tirar o cara do poder, só que ninguém consegue matar ele, porque o cara não morre, né? O nego dá tiro de laser nele. Ele, por sua vez, tem um palácio, tem um exército lá protegendo dele. Então fica metade do planeta levando chibatada e metade do planeta querendo revidar. Ele lá rolando em cima do coitado do clone. Ele dá início à total transmutação de Arax. Dá início ao processo que vai eliminar pra sempre, vai eliminar a especiaria. Vai dar merda. Então no final... Ele liga o foda-se geral. Geral, tô nem aí, amor. Ele pega o dia de quinta-feira, que todo mundo sabe o que, que é, e institui que é a semana toda. Aí no livro seguinte, que é o Os Hereges, você vai passar acho que 6, 7 mil anos no futuro. Beleza. Você já tem que Arax é tipo uma paz, é floresta. É, agora não é mais Duna, do planeta, né? De verdade. Deixou de ser Duna porque não tem mais areia, é tudo floresta. E os vermes morreram porque não tem areia. É, só que você tem que Shaddam IV, descendentes dele, conseguiram tirar um verme de Duna. E o recriam em outro planeta. Mas esse cara tinha virado homem verme e ele morre. Olha só, será que ele morre ou será que ele foi o verme que foi retirado? Não deixa claro, né? Mas ele também vira mongol, fica Dom Lázaro, né? Ele vira um verme gigante, bocudo. Eu prefiro melange. Melange.